Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Assista os otários, os deixei em paz. Pois as famílias pobres já não aguentam mais. Pois todos sabem, sabem, todos temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade e preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma num verdadeiro inferno e reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos e eles no sistema. E a nossa informação ainda é a treta. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Show livre, liga nós. Racistas ou otários, não deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas ou otários, não deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas ou otários, não deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas ou otários, não deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas ou otários, não deixem em paz. Justiça, em nome disso eles são pagos. Mas a noção que se tem é limitada, eu sei que a lei é implacável com os oprimidos. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. Donizete, o caso que foi mais fácil dizer que eles são certos e o culpado é você. Se existe ou não a culpa, ninguém se preocupa, pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais, pra eles tanto faz. E golpe a mais, pra PM no jornal. Com gente preta e carente, não muito influente e pouco frequente nas colunas sociais. Então eu digo, meu rapaz, esteja ligeiro, abrirão seu bolso. Jogarão flagrante num presídio qualquer. Será um irmão a mais, liga a nós. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Se repete no sistema falido como marionete. Nós somos movidos e há muito tempo tem sido assim. Nos empurra a incerteza e ao crime enfim. Porque aí sim certamente estão se preparando com viaturas e armas nos esperando. E os poderosos bem seguros observando o rotineiro holocausto urbano. O sistema é racista, cruel, cruel. Levam cada vez mais irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais e dizem que é financeiro o nosso dilema. Mas analisamos bem mais, você descobre que preto, branco, pobre se parece mais. Não são iguais. Crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. São filhos de pais sofridos por esse mesmo motivo. O nível de informação é um tanto reduzido. Não, não, é um absurdo. São pessoas assim que se ferra por tudo. E que no dia a dia vivem tentes seguras e sofrem as covardias, humilhação e tortura. A conclusão é nossa e chega assim mais uma vez. Sou livre, sou livre. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Os poderosos são covardes desleais. Espancam nosso povo nas ruas por motivos banais. E os nossos ancestrais, por igualdade lutaram, se rebelaram, morreram. E nós o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados. Até parece que nem somos nós os prejudicados. Enquanto você sossegado foge da questão, eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a nossa, cabelo, couro, feição. Será que eles veem nós um marginal padrão? Só mais um ano, agora se completa da lei, antirracismo na constituição. Infalível na teoria, inútil no dia a dia com sua demagogia. No meu país o preconceito é eficaz, porque te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás.